deixar adormecer o que brotou entre eu e você. Essa paixão não é ilusão. Deixei-me entregar ao pulsar do coração. Não vou deixar se apagar a chama que acendeu no brilho do olhar. Como é tão bom a sensação de não estar mais só, sem sentir solidão. De não estar mais só, sem sentir solidão. Vou deixar me levar ao pulsar do coração, com você me equilibrar e encontrar a direção. Vontade de viver, vem já pra cá, vem preencher todo vazio em mim, faz renascer o fogo da paixão. Não consigo conter a vontade de te ter. Com você me equilibrar e encontrar a direção do amor, da razão, meu amor, meu amor. Meu amor.